E aí, pessoas, aqui é o Jorge Augusto e mais um quadro que a gente ressuscita neste podcast. Ressuscita. Oxi. Não, cara. Faz tempo que a gente não grava um, né, velho? Então, faz tempo que a gente não grava, mas ele não morreu, ele tá vivo ainda. Por isso mesmo que ele tá aqui. Né? É, então, agora é a hora que a gente tinha que se apresentar, né? Então, aqui é o Álvaro e... voltamos. Aqui é o Zé e fale por você. E aí, otakus, otomes e similares. Mais um episódio do nosso querido Anime Sphere. E formação clássica depois de muito tempo, não? Né? Mas enfim, hoje nós voltamos com a nossa 7ª edição da mixtape. E voltamos às nossas origens, não? Aberturas e encerramentos de anime. Ah, tudo que é bom a gente faz de novo. É. É o que há, né? Tem música pra caramba boa. Opa! Né? Bom, hoje nós vamos começar com o Zé. Zé, manda a sua primeira aí. Cara, como não poderia ser diferente, eu vou escolher uma música do melhor anime que existe. Ah, tá bom. Tá bom, então. Essa é... da segunda temporada aí do Sword Art Online, da Aoi Innocence. Então, bora lá. Então, depois dessa abertura fodona aí também, agora eu vou fazer uma pequena homenagem que tá acabando, né? Um anime do coração. Eu vou começar a fazer uma homenagem com Bleach, com a música. Qual que é o nome da música mesmo, Jorge? Você que é o cara que fala em japonês, hein? De Techno Life, essa é em inglês. É, enfim. Então, mas é você que fala em japonês, viu? É de Techno Life, da banda Overworld. Isso aí, manda bala. Deixei um pouco o Fairy Tail pra trás, acho que o Zé vai falar alguma coisa sobre isso. Tá fazendo certo. Exatamente, né? A pessoa não fica no erro a vida toda, né? Uma hora ela evolui. Enfim, graças à nossa parceria com o Crunchyroll, eu puxei alguns animes pra assistir lá. E é do anime Shokugeki no Soma, a primeira abertura, nome da música chamada de Kibono Uta, da banda Ultra Tower. Fique com a música. Bom, agora eu vou puxar uma música mais instrumental, que eu acho que é uma das músicas mais legais do anime, que é o tema do L no Death Note. Oh. Porra, essa música é foda pra caralho. Realmente, essa música é muito boa. Lembrando aí vocês, nosso episódio número 2, hein? Isso. E lembrar também que provavelmente vocês não vão saber, mas são três versões diferentes dessa música no anime. Verdade. Parece que é só aquela. Mas são três versões da mesma, entendeu? Com instrumentos diferentes. Aí. Tem uma versão que é com um baixo, cara. Muito foda essa. Não, então, aí eu já separei aqui as três, já toca as três em seguida aí, porque é curtinha, ela fica só repetindo praticamente. Aham. Uhum. Aí a gente já ouve as três logo. Opa. Então, bora ouvir aí o tema do L, as três versões diferentes. Thank you. continuando a minha homenagem ao Bleach. Hoje agora é Bleach puro, né, velho? Hoje é só Bleach, é uma pequena homenagem, um pequeno anime do coração. Com a música Ichirin no Hana, da banda Right Hand Might in Color. A terceira abertura de Bleach. Essa música é muito foda, velho. A música é foda, velho. Todas as músicas de Bleach são foda, cara. É, eu não vi todas elas até o final. Eu tinha baixado grande parte das aberturas de Bleach. Eu só parei, acho que o quê? Na 15ª ou 16ª? É, as músicas eu escutei bastante. Tanto que eu vi mais as músicas do que o anime, mas tudo bem. Nerd! Vamos lá. A minha parte, né, de sair da mesmice, eu fui buscar a abertura de Toriko, que a música é a Guts Guts, do nosso inoxidável, como diria o Faustão, Akira Kushida. Esse é o cara, hein? Mas assim, não é qualquer versão desta música. É a versão que o Akira Kushida faz junto com a família Lima, velho. Nossa senhora. O quê? Pois é, o Akira Kushida tocando junto com a família Lima na Anime Friends de 2013. Aí sim. E comentáriozinho besta do editor, mais besta ainda, eu estava lá. Pode na tela, porque sabe porque eu sei? Porque eu estava lá. É bem por aí. Então... Não, eu um comentáriozinho meu é rápido. A gente tem que respeitar a família Lima, porque na banda tem um dos caras que é o cara que come a Sandy, né, velho? O cara merece respeito, velho. Ai, caralho. Cara, se vocês vissem o jeito que eles tocaram com paixão junto com a Akira Kushida, principalmente porque da família Lima aí, pelo menos metade deles são tudo fã de animes, mangá e tokusatsu. É, cacete, eu fiquei tentando imaginar que música que era com paixão. Vocês também. Eles tocaram um com paixão. É um bolero, tá ligado? É um bolero. Com paixão. Vai achando que é um bolero. Então, ouçam aí. De Akira Kushida, Guts Guts. pra terminar as minhas indicações de músicas sensacionais hoje. Pouco humilde você, humildade, né? Humildade foi longe. Pra esperar aí o lançamento da parte final do Digimon Tri. Falando nisso, nós precisamos fazer um próximo episódio da temporada seguinte de Digimon Tri, né? Não, quando terminar a gente grava. A gente faz de todos, a gente não fez nenhum ainda. Né? Quando terminar a gente grava. Opa. Mas então, eu escolhi a música da abertura, mas não a do Digimon Tri. Eu escolhi a versão que era o encerramento do Digimon antigo. Do Digimon Adventure, eu acho que era o nome, né, o primeiro. Butterfly. Isso. Então, fiquem com Butterfly do Digimon. Ouçam aí com lágrimas nos olhos. Opa, essa daí é pra emocionar mesmo. Mukentai na yume no ato no nani mo nai yononaka ja sowasai toshii omoi mo make sowa ni naru kedo seishi ga shinai meiji darake no tayori nai tsubasa de mo kitto toberu sa oh yeah. depois dessa música emocionante, sabe? Né? agora, eu pra encerrar também a pequena homenagem aqui, eu vou com a música Thank You, da Homemade Kazuo, Kazuko, né? Isso. Kazuko, sei lá, essa porra aí. Homemade Kazuo. Encerramento da... A segunda, segunda encerramento do Bleach. Pra fechar essa pequena homenagem, e Bleach vai deixar saudade. Pra quem eu não... Só se for pra você, velho, porque eu conheço muita gente que não gosta de Bleach mesmo. Ah, eu gosto, cara. Eu tenho um carinho especial pro Bleach. Ah, cara, eu acho que eu nunca vi nem uma luta de Bleach, assim. Ah, mano, o final de Bleach tá foda, velho. Eu tô lendo no mangá e pela internet, tá foda. Então, vamos lá. A música Thank You, da banda Homemade Kazuko, de Bleach. Bora lá. pra terminar a minha parte, por incrível que pareça, esse não veio do Crunchyroll, e sim da Netflix, onde eu estava assistindo. Eu estava assistindo Blue Exorcist por lá, e a primeira abertura de Blue Exorcist Core Pride, da já citada banda Overworld, onde o Álvaro começou e eu tô terminando com ela. Meu, essa música é muito foda, velho. Call Assim, nós terminamos esta mixtape aqui, que teve bastante coisa do nível épico, hein? Né? Nós estamos épicos agora, nós somos épicos. Ixi. Subimos de nível. Opa! É, subimos de nível. Cobertura de Anime Friends, parceria com Crunchyroll, agora é só música épica. É, nós estamos subindo de nível, velho. Aproveita aí e pega um Pokémon aí pra mim, hein? É, eu já peguei alguns, inclusive, né? Pokémon GO tá uma febre absurda. E o porquê que o Zé falou isso? Porque não tem Pokémon GO pra Windows Phone. Olha só. Cara, que sacanagem, hein, Microsoft? E tá uma febre mesmo. Ah, mas a culpa não é da Microsoft não, mano. A culpa é da Niantic, que não desenvolve. É, mas... Mas é o seguinte... Pra quem tem o Pokémon Omega Ruby, ou tem Pokémon X e Y, ou tem qualquer outro Pokémon aí, cara, pra Game Boy, Nintendo DS, 3DS, tá de bom tamanho. É, pra quem tem os dois. Já ainda. Ah, agora que o meu Momoko foi pra cara do caramba. Enfim. Agora nós vamos para nossa leitura de e-mails, recados das redes sociais e coisas que a gente vê por aí. Até o próximo episódio. Um abraço. Até mais. Be fine someday. E aí, pessoas, mais uma leitura de e-mails, recados das redes sociais e coisas que a gente vê por aí, certo, Álvaro? Certinho, meu querido, vamos ver o que mandou as coisas pra nós essa semana aí. Né? Bom, a gente começa com o fato de que o Facebook tá indo ladeira abaixo. Como eu já tinha falado antes, há muito tempo! O povo tá debandando, velho. Não, mas eu tô falando do Facebook, meu querido. Meu querido, o Facebook está acabando, cara. Ah, eu não duvido. Nem um pouquinho. O Facebook já deu, já. A gente tem que começar a pensar em outra rede, né? Em outra maneira de divulgar, porque o Facebook já deu, cara. É, sem contar os Anime Sphere News que eu tenho postado aí direto, né, pessoal? Acho que gostou um pouquinho. Gostaram, isso aí teve um movimento legal na nossa página lá, né? Ficou legal. Né? Aí a gente vai agradecer o pessoal do Twitter, né? Porque quando a gente postou o episódio do Crossover, o episódio 42 lá com o pessoal do PlayerCast, teve uma comoção bastante grande. Começando pelo nosso querido fã aí, o Júlio Matos, que curtiu, retuitou o episódio e ainda mandou uma tuitada do tipo: não tem coisa melhor do que acordar e ver que tem episódio do Anime Sphere no feed. Isso é tão legal de escutar, cara. Sabe que a gente conseguiu fazer tudo isso. Né? Aí, como sempre, o Airechu, que sempre tá curtindo e retweetando os nossos episódios. O Airechu, a gente tá começando a pensar que ele é um Android, porque ele só faz isso e não faz mais nada. É, né? Ele é um Android. Será que é o Android número 21? Não sabemos. Obrigado, Toriyama, por mais essa citação. Ok, ok. Como sempre, tem os nossos parceiros, o Podflix e o Ouvindo Podcast. E a gente tem o pessoal lá do PlayerCast, né? Afinal de contas, o episódio também é deles, né? Opa! E aí eles mandaram assim: próxima meta será um crossover triplo. O que vamos falar nesse crossover triplo? Muito... Cara, não sei. Mas, assim, alguma coisa que envolva jogos, anime e o assunto do terceiro podcast, né? Porque, convenhamos... Isso aí a gente descobre depois. Isso são cenas dos próximos capítulos. E não é? E uma nova seguidora conosco. Que bom. Sempre é bom ter mais gente. A senhorita Paty Silva... Do arroba Paty Silva. Isso, do arroba Titinhas. Titinhas? O que é o Titinhas? Essa é só o... Não, é só o nome da arroba dela mesmo. É só o nome dela. É só o nome dela. É. É Patinhas. Ela é uma Patinhas. Olha. E nesse momento a gente vem com um e-mail de um ouvinte novo. Olha, quem será? Temos aqui o e-mail... do Thiago Ramos. Olá, pessoal. Adorei o cast sobre jogos de anime. Ou jogonimes, ou sei lá como definirem. Claro que, acima de tudo, alguns foram bons e outros tentaram. Mas tentaram mesmo ser algo no mundo dos videogames. Porque pode ser que foram melhores que jogos baseados em filmes. Ah, isso é certeza. Né? Qualquer... Os jogos baseados em games, quer dizer, não, os games baseados em animes são muito melhores do que os jogos baseados em filmes. De longe, muito melhor, concordo. Mas assim, Thiago, próxima vez que você mandar e-mail, conta um pouco mais sobre você, velho. Isso, fala, vamos ser aqueles hosts chatos. Né? Mande nome, idade, telefone. Daqui a pouco a gente vai pedir conta bancária. Conta bancária. Pelo menos fala de onde você é, velho. É, bem por aí. Olha, um exemplo, ele continua falando disso daí. Um exemplo bom de que a experiência em jogar algo ruim ao extremo e mesmo assim você é fã da franquia foi com Neon Genesis Evangelion para Nintendo 64. Com uma jogabilidade que você tenta andar com Eva com a velocidade do carro do Rubinho em linha reta e ainda por cima tomar um couro do anjo seria algo que não esperaria. Mas aconteceu várias vezes. Ficava com raiva e até jogar o controle na parede e a taxa da sincronia chegaram ao nível máximo ao ponto de perder o controle. De si mesmo e também do Eva. Ah, também do jogo e do controle destruído. Nossa. Esse não, foi, eu não posso dizer porque eu não conheço o jogo. Eu também não vi o jogo do Evangelion, mas sabe como é, né? Continuando aqui, outro exemplo foi quando tentei jogar um jogo do Capitão Tsubasa, vulgo super campeões, vulgo jogadores que correm mais que maratonistas e desafiam a lei da gravidade e da ginástica artística. E sempre para chutar falam algum golpe. Né? Para o Super NES, bem que poderia citar um jogo de futebol qualquer, que chutar ao gol é mais fácil e os macetes para driblar alguém também, mas descobre tudo diferente onde você anda alguns segundos no campo e para do nada, parece aquele momento do Final Fantasy onde começa a duelar com qualquer coisa, e decide o que fazer. Era uma perda de tempo, pior que tinha que fazer algo que não perdia a bola para defender seria mais tenso. Ah, mas acho que isso aí eles devem ter tentado. Eu também não joguei porque eu não tive NES, tá? Então, né? Eu também não, né? O meu caso sempre foi o emulador. Né? Mas não, isso depois eu também nem fui atrás de emulador, cara. Mas eu acho que isso aí eles, pelo jeito que ele falou, eles devem ter tentado simular o que era no anime, porque parava, tipo, o cara correndo, parava um episódio praticamente só com ele pensando. Né? Então, faz sentido. Toda certeza. E, pra terminar, mas nem sempre foi de fiascos e de controles quebrados. Quando fui jogar o PlayStation 1, me deparo com Dragon Ball GT Final Boot. Era um duelo sem fim. E mesmo não tendo um, jogava na casa de amigos e locadoras da vida, e aprendendo um pouco do jogo, sempre gostei do jeito de batalha que literalmente simulava o que era no anime em si. Foram muitas batalhas e muitas brigas fora também. Os jogos eram... Esse aí eu cheguei a jogar, e hoje jogabilidade é difícil, viu, cara? Sério mesmo? Nossa, era um negócio... Era um tipo de luta bem complicadinho, cara. Que você tinha que fazer. Se eu não me engano, eu posso estar enganado também de. Porque tem tanto jogo do Dragon Ball. Né? Mas tinha um que você tinha que fazer, tipo, uma sequência de. Pra fazer a sequência de golpes, era uma sequência no controle mesmo. Era um negocinho bem chato de fazer. Ah, entendi. Eu não joguei Dragon Ball. Acho que o primeiro jogo que eu realmente tenho do Dragon Ball é o Xenoverse. Porque você não chegou a jogar nenhum nem da... Eu cheguei a jogar os Budokan? Eu cheguei a jogar alguns do Budokan em emulador. Mas Budokan não é a mesma coisa, né, cara? Não é a mesma coisa. Isso aí não... Um que eu queria achar em emulador, mesmo que foi em emulador pra jogar de novo, é aquele do Yu Hakusho, que tem do Torneio das Trevas pro PS2. Muito bom. Cara, que jogo bom, cara. Esse era um que eu queria que tivesse no mesmo estilo do Xenoverse. Seria muito bom, concordo, realmente. E aí, o final do e-mail. Bem, era somente isso. Desculpe por criar um texto grande, cara. O seu é o único e-mail da leitura. Pode mandar do tamanho que você quiser, cara. Fique à vontade, cara. E olha a justificativa dele. Afinal, vou prestar Enem. Com isso, treino minha redação. Opa! Pode treinar sua redação com a gente. Pode usar a gente à vontade. E hoje à noite se prepare. Eu olho cá. Isso ficou estranho, cara. Como diria o Zé Wilker lá. Prepare-se, eu vou lhe usar. Né? Mas adorei o cast, te espero por mais. Continue com o projeto e até a próxima. Mano, brigadão, Thiago, pelo e-mail mandado aí, mano. Cara, continua mandando aí. Continue escutando também, né? Um abração. Hein? E, cara, assim, você quer que apareça alguma coisa aqui no Animesphere? Manda pra gente o que você quer. Afinal de contas, a gente tá fazendo isso pros ouvintes, né? É, sempre, sempre. Vai ser assim. E perceba, há 10 episódios a gente vem recebendo pelo menos um e-mail. Isso tá ótimo. Está ótimo, cara. Eu tô adorando, meu. E agora a gente vai pro momento Jabex, não é mesmo, Álvaro? Nosso momento Jabex. Opa. Vamos lá, Álvaro. O pessoal quiser mandar e-mail pra gente, como é que faz? É só seguir, não. Segue a gente. Então daqui a pouco. Não, só manda lá, contato@firefalcon.com.br. Conto br. Aí, se você quiser seguir no Twitter, é só mandar uma tweetada aí pra gente, igual Júlio, né? Pro FF_Animesfera. Vocês que querem Bom, se ainda quiser chegar pra gente lá no Facebook, é só chegar lá na página do facebook.com/animesfera.podcast. Isso é mais fácil também, que aí é só jogar Animesfera lá que aparece também. E assim, nós temos dois grupos, o do WhatsApp e o do Telegram. Se você quiser participar do grupo do WhatsApp, chama a gente no Facebook, passa o número pra gente, que a gente te coloca lá. E pro Telegram, chama a gente no Facebook também, que a gente passa o link. Que o nosso grupo do Telegram tá mais parado do que fila no INPS, velho. É que o Telegram só funciona bem quando o WhatsApp tá travado, né? A gente já sabe disso. É por aí, né? Vamos dizer assim. Aí a gente já agradece de antemão os nossos parceiros agregadores de podcast, que é o Podflix. Pô, ó o concurso, né? Sempre tá fazendo isso. O Ouvindo Podcast, que também tá sempre fazendo isso. E ainda a gente aparece nas newsletters. E o pessoal do NarradorCast, que eles não retweetam, não publicam no Facebook, mas eles têm a página própria deles, que é onde eles divulgam a gente e por onde os ouvintes podem ouvir o nosso podcast. Opa, segue nós lá. Né? E também a gente tem a agradecer algumas citações, como, por exemplo, o pessoal lá do PQPcast, que citou a gente recentemente. De novo. Opa, eu preciso escutar o PQPcast, que até agora eu não escutei ainda. Cara, escuta. Tem uns temas bem legais, que por mais que sejam polêmicos, eles sabem tratar. É diferente. É como eles próprios dizem. Eles mandam os plot twists à vida real. A vida é um plot twist, né? Tá sempre mudando alguma coisa em cima da hora. Sim, opa! E agradecer ao pessoal lá do Telegram, dos grupos do PlayerCast, do Alguma Coisa Cast, por que não? Porque eles vêm citando os nossos episódios, vêm pedindo link pra poder ouvir, né? Ah, é? Opa! E pra terminar, e aí, Álvaro, o que você fez nesses últimos 10, 11 dias aí? 10, 11 dias? Cara, não sei. O que eu fiz essas semanas? Acho que eu só trabalhei bastante. Isso eu fiz demais mesmo. Nenhuma leitura, nenhum anime, nenhum mangá, nem nada. Ah, tô vendo alguns animes aí pra gente fazer né? Episódio, então não podemos falar, porque senão vai ser um spoilerzinho, né? E eu tô lendo O Arqueiro, do Bernard Cornwell. É bem, bem divertido esse livro, cara. É divertido, é? Muito bom mesmo. Mais um pra comprar. É uma trilogia, já aproveita e compra os três, já. É, porque Bernard Cornwell, se eu não me engano, eu tenho já a trilogia do... os livros que ele fala do Rei Arthur, né? Ah, sim, esse eu tenho dois desse, ainda falta um pra mim. Ixi. Mas enfim, eu cheguei, agora eu tô atualizado em Shokugeki no Soma, né? Uhum. Meu, tá foda. Em breve, em um Animesfera mais perto de você. Porra, não, sem zoeira, tá bom pra caramba. É, esse aí eu preciso ver também. Ah, aproveita, velho, é pouca coisa. São que uns 30, 32 episódios, isso somando as duas temporadas, porque são 24 na primeira temporada, mais uns 6 ou 7, são, acho que até uns 8 na segunda. Então é curtinho mesmo. Cada episódio são cerca de 25 minutos, contando com abertura e encerramento. Então tá suave pra você pegar tipo um final de semana, fazer uma maratona, né? Né? É, eu tô fazendo. Ah, pra falar que eu não tô vendo nada, eu ando vendo muito Tokusatsu antigo, viu? Ah! Eu tô pegando muita coisa. Eu não preciso vi. Voltar a ver Tokusatsu pra gente poder gravar alguma coisa sobre. Ah, sim, sim. Veja, eu comecei a assistir Ninanger, que é um, tipo, acho que vai ser o próximo Power Rangers aí também. Ninanger? É um... É, Ninanger, né? Ou Ninanger, tanto faz. Ele vai ser... É bem legal, cara. É de ninjas, bem, bem interessante. É, se não for ficar igual aquele Power Rangers Ninja Force lá que eles tinham... Então, por motivo de curiosidade, vai ter uma brasileira no meio, e ela vai ser a Ranger Rosa. Olha aí! Finalmente os caras estão dando valor pros brasileiros, hein? Pô, desgraça. Ah, já teve dois brasileiros, só que aí são brasileiros que são naturalizados lá fora, né? Dessa aí eu não tenho certeza, provavelmente deve ser também, né? Mas é... É uma moça bonita, moça formosa, moça bonita. Seu Madruga te mandou um abraço, velho. De resto, a gente só tem a agradecer a todo mundo que nos ouve, que dá um feedback, que também não dá um feedback, né? Que afinal de contas, ouvintes ninjas são pra isso. E um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Um abraço, até mais. Trouxe, sossegado. É que esse barulho, eu tenho certeza que esse barulho vai transparecer no meio da gravação. Vai ser difícil. Barulho do quê? De água? Da água, isso. É, água. Eu sei, vó, que você tá falando do café. Né? Mas enfim. Eu quero café, dá um café. Ah, tá. É como se pudesse mandar café pra você pela internet. Zip me manda. Essa vai pros erros, velho. Bom. Pronto. Agora bora. Recomeçando em 3, 2...